¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night na Rádio Antena Web. Tudo bem convosco? Preparados para mais um fim de semana em grande com muita energia? Hoje é o primeiro Friday Night do ano 2012. Dizem que é o fim do mundo e o fim do mundo vai começar aqui na Rádio Antena Web com muita energia. Podem arrastar as vizinhas, arrastar as cadeirinhas, preparar as perninhas, porque durante 120 minutinhos vai ser sempre a bombar. Vamos ter a Hero Dance dos anos 90, do princípio ao fim do programa. Vamos ter aqui nomes como Raph, como por exemplo Will Side, sim, são nomes diferentes, mas vamos começar com uma daquelas músicas que é uma raridade, mas nós conseguimos resgatá-la diretamente de 1993 para 2012. A música dos The Sun Company e o tema In the Name of Love é aquela que vai abrir a edição de hoje do Friday Night. Vamos também fechar com uma daquelas grandes músicas do outro mundo também, mas essa eu não vou dizer agora, só vou dizer no finalzinho para que a surpresa se mantenha. Já que disse 4 dos 5 nomes, então vou deixar o quinto como surpresa para o final desta sequência. Para já vamos lançar a contagem de 5 para 1 e depois, não me responsabilizo, é sempre a subir. Então de 5 para 1 da Sun Company, In the Name of Love. 5 4 3 2 1 one of us, just a slob like one of us, just a stranger on a bus trying to make his way home. Chama a música que acabamos de ouvir? Eu digo-vos, é de Ryan Perez e chama-se Dolce Vita. Mas vamos ter mais nesta edição do nosso Friday Night. Vão ser mais 5 músicas na segunda de 5 sequências e vai continuar sempre a subir. Vamos ter assim, só para começar, uma daquelas músicas do outro mundo, I Dream of You Tonight, Tabu, para ouvir também Rosalind Clark. E vamos fechar com uma música em grande, uma daquelas que também já não se ouve há muito tempo, aliás, só poderia ser da década de 90, não é? A música dá pelo nome de Everybody's Free. São 3 das 5 músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Friday Night. Nesta que é a segunda sequência, venha mais uma contagem e depois é sempre bombar. 5, 4, 3, 2, 1. Rhythm drive you crazy. Hear me now. softly peek into the light. Take my hand in the heat of the night. Lead me out from the shadow of my night. Thank you. Together we'll make it through. So Everybody's Free, estamos de volta com muita energia ainda para dar nesta edição do Friday Night. Atenção, que agora vem mais uma sequência. Estamos a pensar na metade do programa e eu espero sinceramente que estejam a gostar, que estejam a desfrutar ao máximo desta Eurodance dos anos 90. Vamos agora ficar com mais 5 músicas. A primeira é de Dragana, The Secret of My Body. Mas vai ter mais pelo caminho Lucharia com Get High. E também uma daquelas, uma das outras que também já não se ouve há muito, muito, muito tempo. A música chama-se Under Simpson e Dewey. Já passou aqui algumas vezes no Friday Night. Vai passar hoje novamente numa edição que é dedicada por inteiro à nossa década de 1990. São mais 5 sempre bombar, agora sem contagem, para ser mais radical, para ser mais instantâneo, vai ser sempre a subir a partir de agora. Friday Night. Hand in hand for a world of peace. Hand in hand. peace, love and unity for the world. rock the house and move your body all the way down. Why? E a festa continua no Friday Night desta noite, já quase no finalzinho. Mas vamos ter mais duas sequências. A primeira vem já de seguida e traz-vos, entre outras coisas, a música One More Time dos Daft Punk. Mas não é só isso, vamos também ter pelo caminho Bob Marley. Atenção, porque vamos começar esta sequência, quarta e penúltima, com a música Moonlight Shadow de DJ Mystic. Vamos acabar também grande com Energy of Light, a música dos Magic Affair. São essas as próximas 5 músicas que vamos ouvir aqui na edição de hoje do Friday Night, nesta que é a penúltima sequência. Daqui a pouco chegam as últimas 5. Vai ser sempre uma vara, sempre dar-lhe com os grandes êxitos da Hero Dance dos anos 90. Há mais uma edição de Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Don't get me wrong. One more time.

energía de luz. Now! Geofly, a música última da penúltima sequência do Friday Night de hoje. Estamos já no finalzinho e, como é claro, para o final deixamos sempre melhor a canção que agora começa mais uma sequência brutal. É o último do Friday Night de hoje. Vamos ficar desde já com uma daquelas músicas que toda a gente sabia de conhecer até à altura. A música de Latricia McNeil, Come Fly, aliás, Fly Away, Come Here. Vamos ver outras músicas como Sexy Eyes de Wakefield, outras como O Universo do Deus Ser dos Santa Maria, e vamos acabar com uma daquelas músicas brutais. Neste caso, a música chama-se It's a Sin e é cantada pelos Experience. E é mais uma das grandes músicas da Eurodance que vai fechar a edição de hoje do Friday Night. Eu volto a cantar-me convosco na próxima semana e espero que aproveitem ao máximo estas energias que hoje tocaram aqui no Friday Night na Rádio Antinoweb. Eu volto então para a semana, aproveitem ao máximo, tenham um ótimo fim de semana e façam-me um favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo a vida. Vamos à música então, são 5 segundos. Parar a primeira, chama-se Fly Away, Come Here, e é de Latricia McNeil. Até a próxima!